agora na antena web Fala Coração. A seguir, fique na companhia das melhores orquestras à volta do mundo no universo instrumental. Bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Coração. Vamos dar início refletindo sobre um breve trecho. Todo o jardim começa com um sonho de amor. Antes que cada árvore seja plantada, antes que cada lago seja construído, ele precisa de existir dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não cria jardins por fora. E nem passeia por eles. I don't know.

queria voltar a ser criança, porque os joelhos esfolados curam mais rápido que corações partidos. Aqui vai uma brincadeirinha. Lá num país cheio de gosto de me encaixar na anatomia de braços sinceros, daqueles que posso medir a temperatura dos corações com esse tal termómetro que as pessoas chamam de afinidade. Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She make you take your clothes off and go dance in the rain. New York City, in a funky chic hotel. She took my heart and she took my money. She must have sent me a sleeping pill. She never needs to walk to make you order French champagne. Once you had a taste of her, you'll never be the same. To make you go insane. I love you. todos os nãos que a vida te faz engolir e transforme numa canção para te ajudar a prosseguir. A grandeza não está em tocar sempre a melhor música, mas em aprender a dançar corretamente todas as melodias. Hoje acordei de um sonho que vivi. Sentei-me em frente ao espelho e aqui estou, tentando explicar o que senti, querendo sair bem do nosso amor. Lá fora a cidade não para de correr, mas dentro do meu quarto eu sinto-me morrer. Tu foste o sonho, eu fui o sonhador. Foi muito louco esse nosso amor. Só que a saudade já não faz sentir. Embora faça por esquecer, eu sei. Tu foste o sonho, eu fui o sonhador. Quando acordar não vou chorar de dor, porque a saudade já não faz sentir. Foste o sonho, fui o sonhador. Lá fora a chuva cai dentro de mim e a neve muito em breve vai tapar. Ferradas dos teus passos no jardim. Agora eu sei que tu não vais voltar. Lá fora a cidade não para de correr, mas dentro do meu quarto eu sinto-me morrer. Foste o sonho, eu fui o sonhador. Foi muito louco esse nosso amor. Só que a saudade já não faz sentir. Embora faça-te esquecer, eu sei. Foste o sonho, eu fui o sonhador. Quando acordar não vou chorar de dor, porque a saudade já não faz sentir. Foste o sonho, eu fui sonhador. Um salve de palmas para a autora deste poema lindíssimo. Não se esqueçam, o sonho é possível. Portugal é o país mais lindo do mundo. Nós somos o melhor povo do mundo. Oh! Sonho, fui o sonhador. Quando acordar não vou chorar de dor, porque a saudade já não faz sentido. Foste o sonho, fui. O destino costuma estar na curva de uma esquina, mas uma coisa que ele não faz é visitas ao domicílio. Em ti há qualquer coisa que me anima, em ti há qualquer coisa que me transcende, que me queima as palavras que não rima, em ti há qualquer coisa que me prende.

tanta coisa. É o momento de sorrir e de chorar. As pessoas ficam juntas e agora uma a uma o seu caminho vão seguir. Vão levando dentro delas a mensagem de amor e de carinho que ficou. Meu amigo, eu amo você e te levo em meu coração. Lembre sempre do teu amigo, teu irmão. Os momentos que passamos são lembranças que ficaram para sempre em nosso ser. Resta agora nos unirmos na esperança de um dia no futuro nos rever. Deus sempre ilumine nossos passos, nos guiando no caminho a seguir. Que possamos repartir essa mensagem de amor e de carinho que ficou. Amigo, eu amo você e te levo em meu coração. Lembre sempre do teu amigo, teu concluindo, tudo o que eu quero são atitudes. Se quisesse palavras, compraria um dicionário. Boa noite. Fique bem. Quando passas à minha rua, como um anjo que flutua, os teus pés nunca pisam o chão. E a cada passo teu, sem saber eu troco o meu, como se pisasse.